Maria Bernarda Soubirous morava na cidade de Lourdes, na França. Quando tinha 14 anos de idade, viveu uma experiência espiritual encantadora, dessas que todos os grandes místicos cristãos gostariam de ter. Viu Nossa Senhora e com ela conversou. A adolescente teve 18 visões da Mãe de Deus, sempre na gruta chamada de Massabielle. A primeira foi no dia 11 de fevereiro de 1858. Segundo ela mesma conta, nesse dia tinha ido apanhar lenha nesse local. De repente, viu intensa luz dentro da gruta e no meio da luz, uma senhora trajando um vestido branco, cingida com uma faixa brilhante, tendo nas mãos um rosário e aos pés duas rosas. Diante da deslumbrante cena, a pobre menina, tomada de espanto, começou a rezar. Percebeu que, enquanto recitava as orações iniciais do rosário, que mal conseguia balbuciar, a senhora, na gruta iluminada, silenciosamente também ia passando as contas que tinha em mãos. Quando terminou o rosário, a senhora desapareceu. Nas aparições que se seguiram, Nossa Senhora pediu-lhe, sobretudo, que rezasse pela conversão dos pecadores. Também que dissesse aos padres para construírem ali uma igreja. Na terceira visão, aconteceu o principal sinal que levaria multidões de devotos a buscar a intercessão da Senhora de Lourdes. O pequeno filete de água que nascia na gruta tornou-se, sob as mãos de Bernadette, um abundante manancial que jorra até hoje. Tomando dessa água miraculosa, ou benzendo-se com ela, os devotos e devotas recebem as graças de Deus. Por fim, quando numa das aparições, a inocente menina perguntou à senhora qual era seu nome, revelou-lhe: "Eu sou a Imaculada Conceição." 4 anos antes, o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição, segundo o qual Maria, Mãe de Jesus, foi preservada por Deus de todo pecado desde a concepção, em vista do nascimento de seu filho, Jesus. Mas ficou comprovado que Bernadette absolutamente não tinha como saber disso. Ela, de fato, era analfabeta e nem tinha feito a primeira comunhão. Somente gostava muito de rezar o rosário de Nossa Senhora. A jovem vidente, porém, apesar da incomparável felicidade de ver Nossa Senhora, teve uma vida muito difícil. Nem de longe pensava em sentir-se alguém importante. Entrou para o convento de Nevers, na França, para melhor viver sua opção pela oração e pelo recolhimento. Desde o final das aparições, viveu no escondimento, sempre aguardando humildemente o momento feliz de rever sua bela e radiante senhora, de quem se fez inseparável amiga e com ela conviver para sempre. Nisso, Bernadette muito se parece com a Mãe de Jesus, que em seu canto, o Magnificat, declara-se feliz porque o Senhor olhou para sua pequenez. Depois de passar 9 anos acamada, por causa da asma que sempre a acompanhou, e com um tumor no joelho, morreu vítima de tuberculose aos 35 anos de idade. A primeira capela construída próxima à gruta de Massabielle, como pedira Nossa Senhora, tornou-se logo insuficiente para acolher os milhares de fiéis que visitam Lourdes em busca de graças. A necessidade de sempre mais ampliações levou ao grande complexo religioso que hoje existe em torno da gruta, com belíssimas construções e lugares apropriados para favorecer o crescimento da vida interior, alimentando a espiritualidade. Bernadette foi canonizada em 1933 e sua festa litúrgica é no dia de sua morte, 16 de abril. Mas o povo já a reconhecia como santa, ainda em vida, tendo atribuído a ela vários milagres. Seu corpo, inexplicavelmente, permaneceu intacto. Os visitantes que vão vê-lo na igreja de Saint-Gildard, em Nevers, na França, se impressionam com o semblante sereno de uma jovem mulher que parece dormir e viver o sonho mais feliz de sua vida. Amável Santa Bernadette, tu és amiga de Nossa Senhora. Com ela vives hoje, eternamente contemplando a luz de Deus. Roga por nós, pecadores, como te pediu a Mãe de Jesus, para que nos convertamos a cada dia. Intercede também pelos que sofrem, para que superem todos os sofrimentos e contigo louvem a misericórdia do Senhor. Amém.